foi bom ter te conhecido. Você foi mal, vacilão, um perdido. E nesse instante que reflito, até que você se saiu bem nesse labirinto. E falsos pensamentos que te controlavam, palavras amargas que te dominavam, pessoas más que influenciavam enquanto realmente se importavam. Plateia vazia, meu sentimento no olhar. Ficar sem palavras no momento de falar. Silêncio total, deixando a alma gritar. E quantos dão atenção na proposta de mudar? Algo que pensou que estava certo, algo que só enchia o seu ego. Mas a cada dia só ouvia o eco da própria voz e o clima quieto. Solidão pra encontrar o próprio eu. E esse eu se sentindo cada vez mais Deus, com suas próprias criações. Sendo enganado pelos corações, se abandonou e abortou o que valeria. Se colocou no lugar errado onde não devia. E as cobranças só aparecia no momento em que não devia. Acúmulo de pensamentos que ironiza a vida. Aqui jaz o pensador egoísta. Aqui jaz aquele que se feria em busca de um autocontrole que não tinha. Morri, mas nasci um novo eu. Me perdi, mas me encontrei no amor desse Deus que nos deixa a escolha do amor, onde deixei de ter preço e passei a ter valor. É real, o amor existe, acredite. Sinto que posso mudar o final desse filme triste. O amor existe, sim, posso sentir como o ar que respiro. E a criança que sorri, posso tudo, posso todas as coisas. Sei quem me fortalece, pois hoje tenho escolha. Escolhi caminhar, deixar esse amor guiar, pra que a vida faça sentido e amar cada ser humano que se iguala a mim como irmão. Pecador que busca o alimento desse pão da vida que vivemos. E se vivemos buscando algo que faça sentido em nossos pensamentos, chega de correr de nós mesmos. Quero andar com calma e apreciar cada momento. A verdade é o amor que me faz sentir viver. A luz na escuridão desse estreito caminho aqui jaz.